Você não ouve uma música qualquer. Nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Nós vamos atender agora um e-mail que veio da cidade de Jarinu, São Paulo, e que nos dá a assinatura de Dona Maria Estela e Sr. Osmar Martins Cerioni, nossos gentis ouvintes, e eles estão em sintonia com a Rádio USP de São Paulo, e eles gostariam de ouvir, nesta manhã de domingo, estas composições maravilhosas, primeiramente em arranjo Lírio Panicali, o Francisco Alves, o Rei da Voz, do Lupicínio Rodrigues, o seu grande sucesso, Cadeira Vazia. Ainda para eles, da cidade de Jarinu, São Paulo, Dona Maria Estela e Sr. Osmar Martins Cerioni, a gravação autêntica e original desta composição do cientista, médico e compositor Paulo Vanzolini, Inesita Barroso, com o regional do Canhoto, canta a melodia Ronda. Entra, meu amor, fica à vontade, te diz com sinceridade o que desejas de mim. Entra, podes entrar, a casa é tua, já que cansaste de viver na rua, que teus sonhos chegaram ao fim. Eu sofri demais quando partiste, passei tantas horas tristes, e nem devo lembrar esse dia. Mas de uma coisa podes ter certeza, que o teu lugar aqui na minha mesa, tua cadeira ainda está vazia. Tu és a filha pródiga que volta, procurando em minha porta o que o mundo não te deu. E faz de conta que sou teu paizinho, que tanto tempo aqui fiquei sozinho, a esperar por um carinho teu. Voltaste, estás bem, estou contente, só me encontraste muito diferente, vou te falar de todo o coração. Não te darei carinho nem afeto, mas pra te abrigar podes ocupar meu teto, pra te alimentar podes comer meu pão. Carinho nem afeto, mas pra te abrigar podes ocupar meu teto, pra te alimentar podes comer meu pão. Eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar. No meio de olhares esmio, nas mesas dos bares você não está. Volto pra casa batida, desenganada da vida. No sonho eu vou descansar, nele você está. Ai, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca é inútil, eu não desistia.